os quebra-taça, taça. Só os quebra-taça, taça. Só os quebra-taça, taça. Facção carinhosa, ei, ei. Bato a seca e remora. Curva, curva, cuidado com a curva. Shot drive, abre o porta-luva. Lírica cheia de amargura. Ura, ura, ura, ura, ura. Me chamou pra briga, então não me segura. Eu só falo a mesma coisa. Ou essa gente é burra, ou essa gente é surda. Fala de sexo, te incomoda, jura? Tô fudendo o jogo, não sua bunda. Cura, cura, cura, cura, cura. Tá sobrando inveja de falta postura. Julga, julga, julga, julga, julga. Cê não me conhece, então por que me julga? Julga, julga, julga, julga, julga. Cê não me conhece, então por que me julga? Fala bem, me divulga. Fala mal, me divulga. Tô no topo, porra, isso não muda. Tô no topo, porra, isso não muda. Fala bem, me divulga. Fala mal, me divulga. Tô no topo, porra, isso não muda. Tô no topo, porra, isso não muda. Porque tenta me atacar, é o mesmo que eu quero reclamar. Para de rimar pra virar de três. Tenta me cansar e me intimidar. Me perdoa, cara, isso não acontece. Querem reclamar de não ajudar, de não abraçar. Não abraço que não me convence. Querem me xingar, querem me matar, querem difamar. O final continua de sempre. Me falaram, eixo todos, te odeio. Mate todos eles, mate todos eles.